tem saída e aguarde. Essa é a Juliette, Bono 076. Prossiga portão 2 via Juliette, no 076. Via Juliette pro 2, Bono 076. Timeia 747, chama Centro Recife, 1251, alternativa no 3325. 251, 3325, boa noite. Boa noite. Oi, Salvador, total 9907, baixou e travou a distância. Total, tem teste está listado, tem peso autorizado na 110, 150 graus, 89, ajuste na 018. Tem peso autorizado para o total. Taxi Gol 1889, Altera Campinas, 3 horas e 40, 82 a bordo. Pátio Índia, ajuste no 018, reporte para a Pantera pronto. Pátio Índia, Pantera pronto nessa? Pronto, Pátio Índia, Pato 209 na Alfa antes da Juliette. Juliette, portão 034209. Juliette 034209. Vazinha 63131. Pato. Puxa, deca estacionamento. O azul de passagem ao voo e após prossiga pro 3. A passagem ao gol 4209 após o 3. 6313, ciente, vai aguardar um tráfego da Azul, parquear no portão 03, após o mesmo, você vai iniciar o push no 4. Positivo, após o Azul no 3, inicia no 4, 6313. Próximo Terra, Dona Zero, voo 989. 89, confirme. Só próximo ponto Terra, Dona Zero. M2, 186. 186. Torre Gol 989, ponto Terra, Dona Zero. 889, ali mantém. Ali mantém. Uno 604, Centro Recife, 12685, alterna 12545. 12685, 2545, obrigado. Mais. Alfa Kilo até o Pátio 3. Alfa Kilo, Pátio 3, não se escuta essa parte. 189, autorizada a decolagem, 60 graus, 10 nós. Iniciando a decolagem, gol 1889. Salvador, o Xaré Arméia 3, 1, 3, 112 a bordo, 4 horas, alterna e alterna galhão. Sim, vai ver? 112, 1, 1, 2. É 3, 1, 3, via Índia, ajuste no 0, 1, 8, repassando espera pronto. Via Índia, repassará pronto. Via 3. 8, 8, 9, decolada 4, 3, controle, 1, 2, 0, decimal 8, mandou. Departure goal 1889 out of 2000 climbing to maintain 360. Departure frequency 0.80. Go departure, good evening, go 1889 out of 3000. Go 1889 and climb to flight level 360, radar surveillance. 360, radar surveillance go. É 3-1-3, ela mantém. Dado 63 no telex. 3-1-3, autorizada decolagem, 160 graus, 8 nós. Livre de decolagem, 63 no telex. 3, decolado aos 487, controle 1208, bom voo. Estava dando 208, 63, 103, boa. Pronto, 2 de Salvador, muito boa noite, Oxalé 63, 13, decorado perfil da Dael. Oxalé 63, 13, contato radar, sai da Dael, sobe o nível de voo 360, vigilante. 360, 63, 13. Voo 1889, contact Recife Center, frequency 126, correction. 125 decimal 1, if enable 133 decimal 25. 51, could you confirm the seat of the assistant? 13325. 3325, thank you. Salvador, boa noite, Rio 5972, 37, 5 down. Rio 5972, identifique. Desça para 4 mil pés, ajuste no 08. 4.000 e 2.5.7.2. O controle 6313, vai precisar corvar um pouco à direita para evitar formação. Informe proa e por quantas milhas? Proa é 225, aproximadamente 30 milhas. Nível de desvio, reporte na Prodileda. Vai reportar na Prodileda, pode desvio 6313. Controle Salvador, boa noite, eu preciso 5595, informação alfa. Trip 5595, acione identificação. Mantém nível de voo no 40, vou em proa da posição Pelô, chave ideal de descida. Proa de Pelô, se possível, autoriza nível 160. 160, livre. Ciente, grato. Salvador, boa noite. Chanel 6224, informação X-Ray. Chanel 224, ação de identificação. Chegada a manda, entra 050. Identificou, chegada a manda, 250, 6224. O 5972 pode manter a velocidade? Autorizado. Direcionamento para o período 22 de fora, posição no quadro remota. T24 na remota, autorizado, reportar. 2224. Chanel 6313, passando nível 175, pode chamar o centro de Recife? O senhor já vai com a esquerda para lenda? Negativo, ainda vai manter essa prova para evitar. Gente, só tem que me informar quantas milhas, senhor. Inicialmente mais 50 milhas. Suba restrito ao 200. Restrito ao 200, 6313. Três informa que se manter muito tempo 200, tem uma camada aqui, vai curvar mais ainda à direita para evitar. Então curva à direita. Não entendi, poderia repetir a mensagem? Então se eu manter o 200, você vai curvar à direita, vai ter tráfego na aproximação, mantenha o 200. Vai manter o 200, 6313. Agora informa o desvio proa 238, inicialmente por 80 milhas. 238, 30 milhas. Mantém nível 200, sua liberação de nível será com centro Recife, 1251, 13325, informando do seu desvio. 1251, 13325, com centro Chanel 6313. Saia do 2224, acionou com 23 PAP, autonomia 2 horas e 50 minutos, alterna Fortaleza. Gente, táxi via pátio, Índia, ajuste no 098, o 2224, repartimento espera, pronto, 18.6. 3224, pronto. 2224, ingresso de colagem autorizado, 40 graus, 8 nós, ajuste no 0, no 8. Autorizado a linha de colapso 3224. Gente, autorizado sinal no 0, pode vazar o índio, acerta? Livre. Obrigado. Xanem 6224, desce para 3.000 pés, ajuste no 0, no 8. Para 3.000 com 1.018, 6224. Trip 5595, para descida. Trip 5595, desça para 4.000 pés, ajuste no 0 no 8. 4.000 no 0 no 8, 5595. Da Alfa 380 com fim. Gente, agora fora, não tem com fim. Mandando, seria possível subida? Da El Leda após Leda, bridge. Prato. Salvador, muito boa noite, eu vou no 074, tem informação alfa. No 074, alfa confere, número 2 para a Copa Guarulhos. Provavelmente para Guarulhos, no 074. Olhe Salvador, Passaredo 2224. Passaredo 2224, contato radar, sobe para 350, vigilância. Sobe para o 350, passagem 2224. Dois já visual com a 10, você vai interceptar o sinal dentro de mais 30 segundos. Complete com referência, chame turno no 86, Rio 5972. 26, obrigado, já está bom. O Xanem 6224, 2.000 pés, autorizado a sinal no 0 como número 2. Para 2.000, autorizado ILS 6224. O Rio avistado, confirma o trem. Cortará com o embarque para lá. Sim. 24, final, turno 86. 86, certo. Controle ao 5515. Siga. Seria possível uma proa de Duna e manter a tua velocidade? Oi, Duna, autorizado. Ciente, grato. É 224, na escuta. Nível 380, na Pesulo 16, decola 10, curva direita, saída da El, Leda, pós Leda, vai direto bridge. Controle 1208, transponder 5017. Autorizado 380 para Confins, conforme o plano, decola 10, da El, Leda, Leda, voa bridge, aciona 5017, controle 1208, azul 4209. 4209, autorizado conforme a rota do plano. Conforme a rota do plano, 4209. Correto, reporte pronto, no 3. Camarada, 4209. E o 5972, falou 062, é táxi via A.